Almeida. Quantas vezes prometi que não ia ligar? Tenho promessa de 2 anos pra pagar, que eu até poderia cumprir se você não estivesse esbarrado aqui. Se vai sair sem mim, pra que tanto perfume? Lembra que era desse nível meu ciúme. Impossível superar, tentei de toda forma, mas meu coração te pede, minha cabeça prova. Coloca a língua na minha boca, faz gostoso e quebra minha promessa. Nós dois suados no ar-condicionado pra gente se amar sem pressa. Coloca a língua na minha boca, faz gostoso e quebra minha promessa. Nós dois suados no ar-condicionado pra gente se amar sem pressa. Sem mim, pra que tanto perfume? Lembrar que era desse nível meu ciúme. Impossível superar, tentei de toda forma, mas meu coração te pede, a cabeça prova. Coloca a língua na minha boca, faz gostoso e quebra minha promessa. Nós dois suados no ar-condicionado pra gente se amar sem pressa. Quebra minha promessa. Nós dois suados no ar-condicionado pra gente se amar sem pressa. Coloca a língua na minha boca, faz gostoso, quebra minha promessa. Nós dois suados no ar-condicionado pra gente se amar sem pressa. Coloca a língua na minha boca, faz gostoso e quebra minha promessa. Mas nós suados no ar-condicionado pra gente se amar sem pressa.